717, chama em Recife 251, na antena 3325. 251, 3325, 517. Objeto 5818, táxi via Pátio Uno e Lima, chame no ponto de espera da 35, ajuste no 093, leve 5818. Uno 0132, via Pátio Uno, Lima, ponto de Salvador, web 5892, passo no ponto de espera 35, pronto para decolar. Objeto 5898, a linha decola, pista 35, vento calmo. Vento calmo, a linha decola 35, 5898, obrigado. Jet 5898, decolar 46, controle 199, decimal 35. 1935, F59. Controle F5898, transfere agora, iniciando a curva para a esquerda, pode possível? Contato radar, vigilância, sala 340, Cidade Israel, 5898. Afirmo, pode realizar pela esquerda, senhor? Pode a decolagem? Já está curvando a esquerda, está livre. Obrigado. 5898, passando centro. Chame centro Recife, 251-5898. 251, bom dia. Bom dia. Tente 12545. 975717. Informação em curso Golf, ajuste no 04. Pronto, cópia. Confirmando o Webjet 5808, Brasília 360, pronto, cópia. Confirme, não entendi a mensagem. 5808, pronto, para cópia. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 17 com curva direita no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após posição Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, quando intercepta Zulu 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 199, decimal 35 e aciona 5444 no transponto. Autorizado Brasília, 360. Colagão no 7, controle 1935.444. Da Arco, 7 para o metro, afirmativo, Arbor Elefa e após intercepta Pesulo no 7, confirma o portão? Portão 2. Gente, no 02, chama pronto para o estacionamento, Webjet 5808.